Tá 3-2 na viatura. Edição 3891, no táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. Estabilizado no localizador da 10, Oceaner 6258. Oceaner 6258, complete aproximações, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1-8-9-5, agora boa noite. Oceaner 6258. Salvador, boa noite, Oceaner 6258, estabilizado na RS da 10. Oceaner 6258, tá baixado travado, confirme? Ainda não, senhor, reportaremos o baixado checando. Agora sim, senhor. Baixado, checado, Oceaner 6258. Oceaner 6258, o vento 080 graus com 10 nós com 10 nós. Ajuste 10, 12, 1012. Tem livre pouso, pista 10. Afirmativo. Livre pouso 10, ajuste agora 1012 para o Oceaner 6258. 8 no solo 08, direito 119, solo, boa noite. 219, boa noite. 6258. Ok. Café. Fala Salvador, muito boa noite. É o Oceaner 6258, livrou na circuito. Boa noite, é o Oceaner 6258, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3, posição 09. Alfa, Kilo Pátio 3, para o 09. Oceaner 6258. Na 6258, a posição 09 é no pátio 3, ok? Atento ao sinalizador no pátio 3. Afirmativo, senhor. Alfa, Kilo, pátio 3, na posição 09. Proxa, né? 6258. Salvador Ground, good evening, Trippy Fan 317. Go ahead. 5317, we have information out of request Columbus 2, Berlin. Standing by, do you have the expected departure to 5317? Is it mobile departure? Negative, standing by 1 minute. Standing by. Alô, Salvador, boa noite, 05, informação Alfa, localização Natal. Natal, copio 370. Bom dia. 305 Natal, nível 370 autorizado, aerovia Presulu 10, decolando a 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5036, controle 119, decimal 8. Bom, 105 cruzado, Natal, nível 370, via Presulu 10, decola da 10, cruza esquerda Puca, Zipar, 5036, transição 118, controle 119. Bate, chame, pronto, pushback no 03, boa noite, 05. Chama, obrigado. 35317, now ready, copy. Ready, go ahead, 5317. 35317, clear to Belém, Serra Bravo, Bravo Echo. Flight level 380, via Upper Zulu 41. Departure runway 10, after departure, maintain heading till 2000 feet, after turning left. Fly radio 350 of Salvador VOR until 20 nautical miles. After that, fly direct Albo position, Alpha Lima Bravo Oscar position, then fly Trova, Tango Romeo Oscar Victor Alpha Trova. Squawk code 5046, control departure frequency 119.8. Cleared to Belém, flight level 380 via Upper Zulu 41. We will take off from runway 10. After 2000 feet, we will turn left and intercept radio 350 from Salvador VOR until 20 nautical miles. After that, we will fly direct to Albo, Alpha Lima Bravo Oscar, after Trova, squawk code 5046 and departure frequency 119.80. 5317 Ridgeback is correct. And altimeter set 1013, call me red for push and start. Altimeter set 1013, we will report when ready to push back and start up. Apenas confirmando, senhor, na posição 9 aqui no pátio 3, não tem sinalizador. Formado aqui. Estamos aguardando, graças. Controle Salvador, Golo 606, boa noite, Central. Golo 606, boa noite. Acione identificação, desça para 3 mil pés, ajustado 1013 no altímetro, na projetável para interceptar a chegada da Maré. 3.013, Golo 606. Firmo, na projetável para chegar da Maré. Golo 606. solo, Gol 905, no portão 3. Tá pronto, puxa, acionamento. Livre chame táxi, Gol 905. Chama táxi 805. Na escuta? Na escuta, 05. Só uma pergunta, o senhor é Trove? Sim, por conta 05. Transporta órgão, só confirme. Sim. Ah, ok. Zero livre aproximação, coisa estabilizada no localizador. A porta estabilizada no INS X-Ray está 10 agora no 330. Boa noite, 05 para o táxi, 149 a bordo, autonomia 1237, aperta Marcelo. Boa noite, 05, Indy Alpha, ponto esperador no 895, ajuste no 013, agora bom voo. 013, Indy Alpha, 395, obrigado, boa noite, 305. Salvador, voa Golan 05.090 pronto. 305 Linda, decola pista no 020, 080 graus com 10 nós. Linda, decola Golan 05. Estabilizado no 330. 330, acompanhe a aproximação e chame torre em 118.612. 118.6 agora, 330, boa. 0280. Torre Salvador agora, no 330, boa noite. Mesa 06, livre aproximação, desça para 2000 com 1013, recuse no localizador estabilizado. Gente, 2000 com 1013, encontrar estabilizador, no estabilizado, no 06. Salvador, agora no 330, boa noite. Decola os 24, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, obrigado, 805. Controle Salvador, bom dia, bom 805, 4.500 na Puca Zipa. 805, contato radar decolagem, mantém aos 376 da Puca. Comprei a sugestão para o bom 805, está recebendo muito baixo. Submantenha o 370, está em contato radar, saída PUCA, voo 905. 370, voo 905, na saída PUCA, informa que está transportando armas de dados. Entendi. É, 330. Já tentou diversas chamadas aí para a torre, ele não teve contato, no 186 e 183. 1895 a torre. Obrigado. 3226, aguarde a cópia. Aguarda. 330, tá baixando travado? Afirmo. 330, livre pouso 10, vento 090 graus com 10 nós, com 10 nós. Projeto pouso 90 com 330. Copia. Prossiga na sua escuta. 3226, Natal aprovado nível 370, via pêndulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição ZIPAR com curva esquerda. Transponder 5051, no controle 1998. 3226, 370, Natal, pêndulo 10. Cola da 10, curva esquerda, PUCA ZIPAR 5051. 3226, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Controle Salvador, RGS 5899. RGS 5899, acionei indicação desse mantém 050, chegada Mari. A pro de TAP, para que você vai chegar a mais. Approved. Will contact them. Ready to taxi. 3B5317. Coronel 06, torre 118.95. 18.95, Coronel 06, obrigado. 330 no solo 27, direita 219, solo, boa noite. Direita 219, boa. Solo Salvador, gol no 330, boa noite. Boa noite, gol no 330, táxi via Alfa, mantém posição antes da Índia. Alfa mantém antes da Índia, gol no 330. Salvador, muito boa noite, objeto 5809, transfere, descida limitada 1960, está com formação alfa. Web 5809, essa é a minha identificação. Desça e mantenha o 060, chegada mais, reduzindo para 259. Já mantém 250, desce o 060, chegada mais, do 5809. Escuta, noite 05. Centro Recife autoriza proa de Natal, distrito 310. Natal 310, 805. Boa noite, Web 746, boa noite, acione identificação, desse mantém o 070, chegada Mari, reduzindo para 2509. 070 na Mari, já com 200 a mais, 730, mudando agora, o seu ingresso é via Juliette, portão 14, correção, remota 14 do pátio 1. Juliette, remota 14, gol no 330. 3545, 305, obrigado, 205. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, right to copy. Solo 30, direita 219, solo, boa noite. Direita 219, gol no 606, obrigado. Upper Zulu 10, November Tango Lima, Upper November 873, after that via flight plan route. Take off from runway 10 after departure, left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, transition Zipa, Zulu India Papa Alpha Romeo. Call code 5045 and departure control 119.8. Eu passei o estado escrito do descendente em Lima.